Você não ouve uma música qualquer. Nós também tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma carta para nós e participe da pedida e coloque no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Paulo. A carta chega. Mas vamos lá com a música nesta manhã de domingo e vamos atender o senhor Eupídio Lameirão, que reside em Descalvado, a capital nacional do frango de corte. Para o senhor Eupídio Lameirão, que está participando desta pedida pela vez primeira, a dama do encantado Aracide Almeida, em nossa passarela defende, do saudoso poeta Noel Rosa, arranjo do maestro Vero, Fita Amarela. Dircinha Batista, com Zacarias. Dircinha Batista, com Zacarias fazendo arranjo. Dircinha Batista, do Haroldo Lobo, a coroa do rei. Para ele, senhor Eupídio Lameirão, que reside em Descalvado, ainda de diversos compositores, trovadores urbanos. Esse conjunto vocal canta esses sucessos carnavalescos e esta faixa aqui recebeu o sugestivo título de Carnaval das Morenas. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinho. Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não tenho herdeiros, nem possuo um só vintém. Eu vivi devendo a todos, mas não paguei a ninguém. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Thank you. também. É por isso que eu digo que não vale o vintém. Brasil fagueiro, salve o país. um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos atender agora, para satisfação nossa, ela que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, Dona Maria Lúcia Tavares. E ela diz em sua missiva que adora um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ela recomenda para os seus familiares e também para todas as suas amizades. E gosta imensamente de todas as músicas aqui enfocadas. Pelo elogio, Dona Maria Lúcia Tavares, os nossos agradecemos em nome nosso, em nome da nossa equipe. Para ela, Dona Maria Lúcia Tavares, Roberto Paiva, em belíssimo arranjo, canta, do Noel Rosa, composição Feitiço da Vila. Elisete Cardoso, a divina e saudosa Elisete Cardoso, defende, em belíssimo arranjo, do Renato de Oliveira, do Orestes Barbosa, Chão de Estrelas, que gravação antológica. Tudo isso para Dona Maria Lúcia Tavares, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir essa gravação linda, diferenciada. Na abertura, uma referência aos instrumentos que fazem o samba. Ciro Monteiro, Formigão, e Dilermando Pinheiro, com seu chapéu de palha, do Jota Cascata. Notem que gravação linda, diferenciada, do Ciro e de Lermando Pinheiro, para Minha Palhoça. Lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. Quem nasce pra sambar, chora pra mamar, em ritmo de samba. Eu já saí de casa olhando a lua e até hoje eu estou na rua. Sei tudo o que faço, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. A zona mais tranquila é a nossa vila, o berço dos folgados. Não há um carro